Era uno 5. Obrigado. Gol 1805 para o push, pega acionamento. Gol 1805, tá autorizado, pega Salvador, tá 3891. Prossiga. Final dando 0, trem checado, senhor. Avistado, pouso autorizado. Vento 120 com meia dúzia, ajuste 1015. Teve pouso no 0. Bom, no ajuste agora 1-0, 1-5. 1-0, 1-5, ok. Solo Salvador, tá 3152 no 612, é pushback no mesmo. Autorizado, 612, reporta ataque 3152. Autorizado, pushback no mesmo, reporta ataque, então 3152. Gol 1806, ou 1896, reautorizado para 2000 com 1015, livre LS, chame estabilizado. Para 2000 com 1015, reportado estabilizado, gol 1896. Estabilizou, 4062, assim. Alô, 04. Alô, 219, 3891. 219. O 4062 azul tá estabilizado. Boa, tá, 3. 891, 3891, tá? 3891, no táxi Alfa, reporta antes das 10. Reporta antes das 10, 3891. Cara, táxi, bom, 1-8-0, 100 graus, 049, autorizando pouso, pistão 0. E pouso, 4062. Tudo bem? Oi, Romano 52. Ah, livre táxi, Índia, ponto de espera da 102895, legal no 0 no 5. Vem comigo, 15, então, ponto de espera da 895, legal. Juliette, tá? 3891. 891, manter posição aguardando. Portão previsto 07. Sim, tá mantendo a posição pra visual com o colega da tarde. 1805, ali mantendo no 0. Ali mantendo a 10, 1805. Atleta 62, solo em Salvador 07, direita, solo 1219. Direita 1219, Atleta 62, boa. Salvador, boa noite, eu sou 4062, me livrou na pista. 062, boa noite, táxi Aquilo, passe 3, posição 05, atento ao sinalizador. Posição 05 do passe 3. Aquilo, passe 3, posição 05, aqui, passe 062. Aerotaxa 3152 com 144 a bordo, autonomia de 2 horas, alternando Aracaju. 144, 2 horas, Aracaju. Táxi via Índia, quando espera a torre 1895, ajustando 0 no 5. Via Índia, quando espera a torre, reporta a torre, está 3152. Voador 09, controle, 120, decimal 8. 1208. 805, boa noite. Boa. Descida. Boa noite, passarei pela 224, eu consigo de 10 para 2015, direto posição Duna, do 4, hoje passarei pela 224. Estaria do 2224, desce para 2000, direto do 1, a sua identificação, vigilância, altímetro no 0, no 5. 2000, controle Salvador, boa noite, voo no 805. Boa noite, 1805, direto Puga, contato, radar, vigilância. Direto, posição Pucca, sob vigilância, 805. Torre Salvador, uma boa, tá 3152, ponto de espera no zero, pronto para decolagem. Zona 52, autorizado, ingresso decolagem, 120 graus, meia dúzia. Alinhar e decolar pistão no zero, tá 3152. Certo, final LF, torre 118,95, boa noite. 295 graus, tá pegando. Salvador, boa noite, 96. 96, continua a aproximação, guardando pista livre, ajuste 0 na frente. Guardando pista livre, gol, 1896. Então, confere agora a coordenação em Copa 7. Guardando Copa, 97 no 4. Pouso autorizado 1-0, 130 graus, 5-9. Livre pouso, 9-6. 3-1-5-2, decolada, zona 3, controle, 1-2-0-8. 1-2-0-8, 3-1-9-5-2, grato. Controle Salvador, uma boa, tá 3152 na Pucca, Aracaju, passa 2000. 3152, boa noite, contato radar de Pucca, vigilância. Tá 3152. 96, solo 15, direita 219. Solo 2. Direita 219. Paulo Salvador, gol 1896, livrou. Sou 896, ataque Alfa, parte da Juliette. Alfa, parte da Juliette. Gente, autorizado, Pura Norte, o vento Salvador, 130, meia dúzia. Gol no 805, chama Recife, 126, decimal, 85, boa noite. 126, 805, boa noite. Colado de Salvador, 17, prossiga para o norte, vai afastar quantas milhas de roda? Afastado um estimado de 12 milhas. Ciente, guarda 01, chama o controle, 120, decimal 8. Chamará o controle, 120, decimal 8. Já retorno. É. 1714, copia. Pronto para copa, 1714. Autorizado, Aracaju 230, é coluna 0, com a esquerda, saída Puca Jama, para direto. Controle 1208, transponder 51116. Autorizado 230 para Aracaju, decola da 190 com curva à esquerda. Puca Jama, 16, é o transponder, gol 1714. Tá reto, 1208, controle, reparte pronto. 1208, controle, gol 1714, reportará pronto. 896, via Juliette, portão 4. Juliette 4. 896. 17-14 na posição 02. Autorizado, reporte táxi. Reportar ataque, voo 9714. 01 para o setor norte, região de Simões Filho, sobrevoo de 20 minutos. No setor a 1.200 pés. Gente, Guardião 01, na escuta. A sua escuta, Guardião 01. Passaria do 2224, autorizado a aproximação ILS, chame estabilizado. Chame estabilizado, passareto. Salvador, Rocheleiro 6258, informação, grava. 6258, boa noite, identifique. S2000, direto Duna, altimetria 1015. 2000, direto Duna, identifique. Passaria do 2224, não passou o Duna, estabilizado. Estabilizado, é ILS. Completa final LS, 2 milhas, 2 externos, 2,118, decimal 95. 18,95, passareto. Salvador, boa noite, passaria 2224, baixar travado. Hora 53, recife. Meia dúzia. E, taxi via Índia, considera 1895. Índia 11895, voo 1714. Afirmativo. Salvador, voo 1994, autorização de informação e cópia. 994, Salvador, boa noite. Gol 17-14 no ponto de espera, pronto. 7-994 após o pouso do ATR Nacional ali na PEN. Após o ATR ali mantém 1-0, gol 17-14. Ingressa ao gol 1-7-1-4. Change. Paredo 2224, Solos 28, Alfa Kilo Paz 3. Alfa Kilo, pode confirmar a parte 3? Afirma, parte 3, posição 9. Obrigado. Então 4, priorizado decolagem no 0, vento 130 graus, 049, ajuste no 015. Ajustado no 015, autorizado decolagem pista 10, voo 1714.